fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. Colamos com chicletes. O vrum do padre fez um furo no pneu. O vrum do padre fez um furo no pneu. O vrum do padre fez um furo no pneu. Colamos com chicletes. O vrum do padre fez um furo no pneu. No pneu.